gente, o Twitter é Fox Livre, Costa Parquear. Vai, agora a noite. Opa. Gente, tá livre, Costa. Xander 61, no 40, autorizado a alinhar e manter sistema 0. 6142, autorizado a alinhar e manter na 10. Bom dia, Salvador, muito boa tarde. Está passando o Oscar Julieta, que foi no ILS. Hotel Juliette X-Ray, confirma a intenção. Prossegue para 1097. Prossegue para 1097, senhora, após o visto. Abaixo para o cancelamento, está passando o Oscar Julieta X-Ray. Reportaria. Transvez 154, solo 48, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita 219, para 3154. Papai Juliette, signo helicóptero, Hotel Juliette Sierra, reporte na Oscar, hoje estilo 097. O Channer 61142, livre decolagem, funciona 0, vento 1-1-0 graus, 1-1 a nós. Livre decolagem, 6142. Reverberação e saúde autorizada, só que é remetida, funciona 7, vento 1-1-0 graus, 1-1 a nós. Livre, só que remete na 1-7, novembro Oscar Whisky. Corre, o Oscar Juliette X-Ray está no externo, solicita cancelamento, prossegue para 1-7, base pela direita. Hotel Juliette X-Ray, cancelado, zona 748, base pela direita autorizada. Informa o tráfego, tipo, papá 2, veículo alto, final no 7, realizando sua QR metida, não interfere. Reporte na final da piscina 7. Frente do tráfego e reporta na final, Oscar Juliette X-Ray. Autorizado, Serra, nome Delta Hotel. O nível 100, decola 17, a curva esquerda, na saída Momo, controle 1208, transponder 5441. Azul 4462, acione identificação, foi na prova de Mari para a chegada da Mari. Desça para nível de voo 080, Senegal 1097. Azul 4462, contato radar, atrás 5424. Juliette Sierra 6, você em ponto de espera. Channer 6142, decolou 50, controle 120, decimal 8. 208, boa. Channer 6142, Channer 6142, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 350 via Puca. Autorizado, Jambo. Voando direto, Jambo 350, Channer 6142. Operação Whisky, socorro RMT 850, curva à direita, reporta girando base para a piscina 7. Curva à direita, reporta girando base, não vem para a Oscar Whisky. Sinal da 17, o Oscar Juliette X-Ray. Oscar Juliette X-Ray, pouso autorizado, piscina 7, vento 100 graus, 109. Entre pouso 17, Oscar Juliette X-Ray. Passando o Vitor Rafa Juliette, a torre. Confirme, quantas milhas é faixa de Salvador? Gente, confirme quantas milhas é a faixa de Salvador? É uma coisa do parado. Radial e distância de destino, Papa Tango, Vitor, Papa Juliette. Aguarde. Gente, 179 milhas afastadas, série transponder para 5401, Papa Tango Vitor, Papa Juliette. 5401, Papa Tango Oscar Juliette X-Ray, solo 52 confirmando pátio. 1966, confirme essa velocidade. Está mantendo 250, quer que mantenha? Possível gol 96, mantenha para o sequenciamento, será o número 2. Número 1 já está a 5 milhas para a duna. Sim. Azul 4462, é o número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 2409. Tango Vitor, Papá Juliette, autorizado a alinhar e manter pista no 7. Juliette Serra, Chapada do Sol. Juliette Serra decolou agora aos 5-3, para o Tatuã, transfere controle de 1-2-0 decimal 8, mão. Já estou, Juliette Serra. Controle Salvador, Papá Romeu, Juliette Serra, boa tarde. Papá Romeu, Juliette Serra, mantenha condições visuais, irá prosseguir. Qual a atitude para o destino? 1000 pés, totalizado. Da Juliette Serra, sube mantendo 1000 pés do QNH 9017 com referências visuais. Autorizado direto destino, repórter afastado 2.0 milhas de Salvador. Repórter afastado 2.0 milhas, doutor Juliette Serra. Não, November Oscar. Dava o uniforme Serra, repartindo a papal, ajuste no 0 no 7. Lembrando que o emissor 0 toque arremetido aqui no 7, vento 090 graus, 099. Livre toque arremete não no 7, no Vemeras Carlos. Olá, Tango Vita, Papá Juliette, decolou ao 5-4, farol de Tapuã, transfere controle 1-2-0, decimal 8, restrição 9.000 pés até a liberação. 120, mandando tudo 9.000 pés, ao céu, mandou grato, Juliette. Olá, Tango Vita, Papá Juliette, quando visual com, novamente com o Papá Romeu até o Juliette, já reporta o controle de Salvador. Paciente, vai voltar ao visual, Juliette. Salvador, boa tarde, eu vou 1097, está passando externo, visual. Bono 097, boa tarde, fonte da aproximação, guardando a utilização de pouso. Informo, Papá 28 Alfa, agora realizando o toque arremete, dando a pista no 7, não interfere com a aproximação. Gente, eu vou... Bono 097. Bono 895. Vou 2009, bom final de semana, até a próxima. Controle, Papá, Vitor, Papá Direct. Atango Vitor Papá Juliette, mantenha-se em condições visuais, 1.000 pés no corredor axé, reposto para da barra e visual com o motel Juliette. Você aqui do tráfego vai rebotar o helicóptero e não para da barra. Mil pés, Juliette. Dava uniforme Serra, mantém ponto de espera. Desculpa, senhora, tornado 5-4, Garão. 1097, pouso autorizado, piscina 0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Autorizado, pouso, piscina 0, piscina 0. November Oscar Whiskey, tocou o RMT 856, prossegue para o farol de Itapuã, aguardando novas instruções. Prossegue para Itapuã, aguardando instruções, Oscar. Oscar Juliette X-Ray, autorizado, ingresso piscina 7, táxi até a data, reporte de grana. Apapapá Alfa, Tango Sierra, contato radar. 8 milhas sudoeste de Salvador, mantendo o nível de voo 070, voo na proa de Mari para interceptar a chegada, reporte no ponto de descida. Mostra um monstro, autorização para o Galeão. Isso 5, alterna 1245. 1245, alterna 1245, boa tarde. A curva à direita, saída da El, Leder Umi. IAP November 857, moço. Controle Salvador, opera 120.8. Responda 5452. Copiado, Galeão, 360, decola da 10, curva direita, à direita, da EL, Linda, Iru. IAP November 857, moço. O controle 1208, aciona 5452, o voo no 796. Voo no 796, cotidianamente da Correction, pronto, feedback, treinamento. Próxima. Boa tarde, gol 2009, ponto 009. Gol 2009, boa tarde. Ali, mantém pistola 0. Passar, ele mantém no 0, gol 2009. Gol 9, direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 1, 2, 9, bom, 9. Bosca Juliette X-Ray, livre costa parcial, boa tarde. Paulo Salvador, boa tarde, gol 9097, Hebron. 089. Livre decolagem, cima 0, esquerda, gol 2009. Tava Lofa Bravo, uniforme Sierra, a torre. Liga. Condições de decolar, cruzar o campo em condições de Vitor Mike Charlie após prosseguir no perfil da Momo? É, confirma? Condições de cruzar o campo em condições de Vitor Mike Charlie após prosseguir no perfil da Momo? Ah, mesmo, o senhorita diz decolar, curvar em cima do principal e seguir no perfil da casa, afirma. Gente, o Bravo Uniforme de RH, guarda só mais alguns instantes para a decolagem. Torre ou Oscar Whisky para gerar a base da 1-7? Lembra Oscar Whisky, alongue a base da pista 1-7 aguardando para gerar... Correção, alongue a perna do vento da pista 1-7 aguardando para gerar a base. Alongando a perna do vento da 1-7, Oscar Whisky. Gol 2009, decolou 5-9, controle 1-2-0, decimal 8. 1-2-0, decimal 8, gol 2-0-9. Bravo Uniforme Sierra, novamente funcionando. Apenas condições de agilizar o cruzamento do campo e após prosseguir no perfil da Momo? Afirmo, sempre agilizando, certo. Bravo Uniforme Sierra, livre decolagem 1-7, vento 090 graus, 099. Iniciou a decolagem 1-7, certo. Dael para o nível de voo 240. Dael 240, 2009, boa tarde. Número 1, isso autorizado a girar base, pista 1-7, parte final. Reporta final da 1-7, Oscar Luiz. O 4462 desce para 3 mil pés. 3.000, 4.462. Quatro, Papai Juliette, na Farol da Barra. Já pergunta a Toruza, agora no 5, direto Serra na Venda em Cababá. Vitor Papa, Juliette, confirme a ideia, a pro ideal para o destino. Dá pra gente 241. Vitor Papa, Juliette, autorizado a pro do destino, aguarde para a autorização de subida. Vitor Papa, Juliette, aguardando o Vitor Papa, Juliette. 20 decimal 8, transponder 5456. Autorizado, Aracaju, nível 230. Fala aqui, zero, verdade. Vai estar onde? Caju. Buca Caju. Positivo. Controle 20, decimal 8. Na segunda, 4-6. Voo 1-8-8-4. Voo 1-8-8-4, quando já está correto. Pronto, para o tiver acionamento. Para, voo 1-8-8-4. Papa Alfa Tango Sierra, desça para o nível de voo 050. Calma, ajuste 1017. Turno 966, confirme, estabilizado? Firmo. Turno 966, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1895. 895, 966. Adael, Leda Motiva, Diapos Luna 0, Tabaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5460. 20360 para Guarulhos, pista 90, curva direita, da El, Leda Motiva, 208-5460, transporte. Oceaname 315, cotejamento correto, pronto, pushback, treinamento. Vale. Salvador, voo 1796, na posição 9, pushback, treinamento. Voo 1796, é autorizado, pushback, treinamento, pronto, para o táxi. Nível push, é uma táxi, 796. 7896 apenas observa o tráfego da companhia ingressando na 1-0. Após o mês passar a retaguarda, está autorizado. Após o tráfego da companhia ingressando na 1-0, está autorizado. Bom, acendendo a uma centena, sem restrições, voando bombo. Tierra. Azul 4462, desça para 2 mil pés, autorizado ele a SXV, reposta estabilizada. Pode tirar, 4462, pode tirar. Papatango Vitor Papa Sierra, autorizada a subida para o nível de voo 065, ajuste em Salvador, 10017. Poderia confirmar pessoas a bordo? Em Itapuã, curvas pela esquerda, não vem mais atrás. Boa tarde, Azul 4462, sinal INSC, X-Ray, Azul 4462, boa tarde, continua a aproximação, guardando autorização de pouso. Guardando. Estação via chegada Mari, desça para o nível de voo 060, o ajuste 10017. SP, condensa para o nível 060, chegada Mari, a subida voa 2, tá? Para perceber chegada, o gol 1620. Mandando aqui. Qual é o trabalho que eu tiver em funcionamento? Ah, escuta. Papai Juliette, quando possível ser chamado para pouso? Ente pouso 1910. Afirmativo 1910, beleza. Vitor Papai Juliette, confirme, não irá manter a proa 241 como solicitado? Livrou. Livrou 966, autorizado táxi Alfa, reporte antes do teu seu Juliette. Alfa antes do seu Juliette, Juliette reportarei, Livrou 966. ...2009, chame o centro Recife, frequência 1251, alternando 3325. 251-3325, 2009. Lembra nosso Whisky, após completar 360, autorizado o cruzamento final da pistana 0, reporte da base pistana 7. Após completar o 360, autorizado a base da 17. Reporta para gerar base o November Oscar Whisky, informando que é o último pouso final. Ciente. 321, não prepara árvore elefa, aguardando cópia. Árvore elefa, aguardando cópia, 3, 2, 1. Para o táxi, o voo 9796 com 184 a bordo, 3 horas e 40, alternando barulho. Estimando pouso aos 20. 5, o Bravo de Fonte 2095. Lima 6050, papapá, Alfa, Tango Sierra. Papapá, Alfa, Tango Sierra, desça para 4 mil pés, canceladas restrições de altitude em TAP, o ajuste na 096. 4 mil, papapá, Alfa. 4131, após a passagem do bang da rua, retaguarda autorizado, para receber acionamento, semana pronto para o TAP. Thank you. 9966, atinge a posição antes da Juliette. Gente, no 966, observa o táxi do banho da companhia, após ingresso Juliette, posição 09. Positivo, observando a evolução do gráfico da companhia, vai ingressar via Juliette para o gate 09, voo 966. Salvador, boa tarde, Azul 4462 de novo. Azul 4462, boa tarde, sou autorizado o táxi Alfa, reporta Anso Juliette. Alfa, Anso Juliette, 4462. November Oscar Whisky para girar a base da 17. Firma November Oscar Whisky, base autorizada, reporte final. Reporta final, Oscar Whisky. Eita, sei da árvore, Lefa. BA Pisolo 17. Controle de Salvador, opera 120, decimal 8. Transponde 5455. Afirmativo, você na minha filha retorno para Brasília, nível 360, decolada 1-0, curva direita após decolagem na saída Árvore Elefa, upper pulou no 7, controle 218, e nosso transporte é 5-4-5, Telemetria 321. Telemetria 321, cotejamento da correção, pronto, pushback, sendo mesmo. Camara pronto, bem. Para 2000, papá, alfa da Guciana. November Oscar Whisky, pouso autorizado, pistão na site, vento 090 graus, 099. Pouso autorizado, November Oscar Whisky. Sua velocidade de cara? 2709. Bom, no 620, reduz a velocidade para 2509. 250, agora no 620. 1 na guarda, bom, 2254. Pode. Manda a Juliette lá, 4462. Azul 4462, informa que irá aguardar a posição 03 liberada. Ok, mas só o senhor está aqui aguarde hoje. Sim. Ah, então é 20, nível de voo 050. 050, agora na 620. Controle, o Bravo do Pantera pode voar direto no Antônio. Papá, papá, Bravo, uniforme em Sierra, afirmativa, autorizado da presente, aprove. Ok, voando direto no Sino, Sierra. Bravo, uniforme em Sierra, confirmeu a localidade de Sino. Destino é Sierra, November Delta Hotel, Barreira Zaba. Comandou, boa tarde, é o CN6314, descendo para 140 na Maré. CN6314, aciona identificação, via chegada Mare, desça para o nível de voo 060, o ajuste no 017. Mare, 060, sim. Uno, Uno, tá aqui, cancelizado, reporte a paz livre do 144. Voo 1796, decolou o turno 1, controle 1-10-0-18, bom voo. 208, obrigado, 796. Controle, boa tarde, voo 1796. Voo 1796, contato radar na decolagem, via saída da EL, suba para o nível de voo 360. 360, saída da EL, voo 1796. Ah, o ajuste no 07. Juliette, o está confirmando, deu call da 1-0. Táxi 4131, com 715 a bordo, 4146, contra a 07. 4131, está autorizado o táxi via Índia, com Sara por cima 0, chame Torre 1895, ajuste no 017. Índia, considera da 10, 2, 2, 9. 462, ingresso Juliette, posição 03. Juliette, posição 03, Azul 4462. Três, dois, um, sete, acione identificação, via chegada Bonf, desça para o nível de voo 070, o ajuste 10017. Do quadro, planejando com a equipe de solo após o ingresso do Embraer da Azul na posição 03, foi autorizado. Se tiver funcionamento, chamando pronto para o TAC. Após o ingresso do Embraer da 03, autorizado, chama a TAC no 8824. Desgrado, até daqui a pouco. Bom, no 620, desce para 2000 pés, autorizado ILS, X-Way da pista 10, reposto estabilizado. 2000, autorizado ILS, pista 10, vou no 620. Alfa Tango Serra estabilizada no ILS, na sua escuta. Alfa Tango Serra, boa tarde. Confirmando a intenção na pouso, pistona 0, pistona 7. Poderia confirmar o vento no momento? 1 a 0 graus, 1 a 0 nós. 7, solicita mudança de plano no momento para se enquadrar numa base pela direita. Alfa Tango Serra cancelou 1-8, 1-5, base pela direita autorizada, reparte final no 7. Transformador 4131 da Azul, ponto de terra 0, pronto. 4131, no linha e decola, piscina 0, vento 1-0-0 graus, 1-0-9. Ali decola 4131. Agora é o suficiente, livre costa, boa tarde. Tango Vitor Papá Juliette, serviço radar encerrado 41 milhas sudoeste de Salvador. Sub mantém nível de voo 065 para serviço de informação e alerta. Chame Recife na frequência 1288, alternando 260. 1288, 260, muito grato, Juliette. Trote, confirme, tá, Gel, bom, Sérgio Armé? Ativo da Gel, Delta, Alfa, Golf, Eco, Lima. Trote, na Gel, Sérgio Armé, obrigado. No 796, chame o Centro Recife na frequência 1251, alternando 3325. 251, 3325, bom, 796, obrigado. Jota Alfa, Tango Sierra, autorizado, piscina 7, vento 090 graus, 089. 090 com 08, autorizado, pouso na 17, papapá, Alfa, Tango Sierra. 1-0-0, serviço radar encerrado, para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife na frequência 1-2-8-8, alternando 1-2-6-0. Agora Recife 1-2-8-8, 1-2-6-0, bravo, uniforme Sierra. Estabilizado o voo na 620. Voo no 620, complete final do procedimento Electric X-Ray, chame torre em 118, decimal 95. 11895, boa tarde, cara. 18, bom voo. 08, obrigado, boa tarde, sou 413. Amém. 84 com 87 a bordo, 2 horas de 5, autonomia alterna, Salvador. Agora, boa tarde, Azul 4131, passando a minha peça, Natal. Do 4131, contato radar na decolagem, via saída da El, sobre o nível de voo 340. Da El 340, Azul 4131. Salvador, uma boa tarde, voo no 620, uma milha para Sumbra, embaixo travado. Gol, ano 620, boa tarde, pouso autorizado, piscina 0, vento 090 graus, 089. Piscina 0, pouso autorizado, ano 620. CNR 6314, desça para 2 mil pés, canceladas as restrições de altitude em SAPO, ajuste no 097, livre ali a sequência da piscina 0, rapaz estabilizada. O afirmativo 6314, confirma que é para quanto? Autorizado 2 mil pés, o CNR 6314. 2 mil, tem livre ali a sequência no 4. 00, decola pista 10, a curva à direita na saída da El Coral via Golf 677. Controle de Salvador opera 1208 e o transponder 5505. 200, autorizado para Israel, decola 10, curva à direita na El Coral, Golf 677. 1208 é o controle de 5505 a transponder. Na posição 2, o Xené 637. É 37, um pronto de direcionamento. Sei lá. Solo Salvador, Oxalé 633 do Nuno. Oxalé 6331, autorizado São Paulo, nível 360. Decola pista no 0, curva à direita, saída da El, Leda, Motiva, via Pizuluna 0. Pubá, via Pizuluna 6, Belo Horizonte, prossegue conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5504. O Xanair 6331, no seu nível de voo 3600, autorizado em São Paulo, com boi. Decolada 10, curva direita, da El Leda Motiva. Upper Zulu 10, Pumave, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, São Conforme. 120 decimal 8 é o código, é o controle, o código transponder 5504. O Xanair 6331, portão de número 612. Xanair 6331, rodoviamente a correção, pronto para o direcionamento. Opa. 0, sala 21 na direita, sala 121 decimal 9. Direita 219, boa tarde. Salvador, boa tarde, voo no 620, livrado da foca. No 620, está autorizado o táxi Alfa, Juliette, posição 01, no 41. Alfa, Juliette, 01, voo no 620, boa tarde. Pessoal, do Azul 4131, pode voar direto para o Mótiva? Eu gosto de coordenação com o centro, Azul 4131. Agora, 4131. 884. Tango Juliette, Bravo Delta, tem mais cheiro de turbulência da aeronave da Gol, autorizado a alinhar e manter a pista na zero. Azul 4131, da presente autorizada para hoje por base. Da presente por base, Azul 4131, muito obrigado. 208, boa noite, 84. Controle Salvador, boa tarde, gol 1884. Gol 1884, contato radar na decolagem, via saída Puca, subatomia os voos 230. Via Puca, nível 230, gol 1884. Azul 4131, chame Centro Recife, frequência no 251, alternando 3325. Centro Recife, 251, alternando 3325, Azul 4131, obrigado, boa tarde. Estabilizado o localizador 6314. Chanel 6314, completo final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1895. 1895, 14. Cadê meu coin pra aero? Yes. Chanel 6321, podia dar enviado para menos, posição 04. Pista no 0, reposta estabilizada. Desce para 2000, penso, vivo em LR, está vindo para 10. Já informo que irá guardar a posição 04 ser liberada. Ah, 7-0 está estimado que essa posição ser liberada, tá? O Airbus da, na posição 04 acabou de solicitar o pushback. Tá bom, obrigado. Polo Salvador, TAM 3155, formação Washington, autorização Guarulhos. TAM 3155, está autorizado Guarulhos, nível 320, decola pista no zero, a curva direita, saída da EU, Lida, Motiva. Via Piso Luna, zero, Tabaté. Controle Salvador, opera 120, decimal 8, transponder 5513. 320 aprovado, Guarulhos. Uniforme Zulu 1-0, decola da 1-0, curva direita, aí é o Lida. Motiva, 1-2-0-8, 5-5-1-3, TAM 3-1-5-5. 3-1-5-5, a Dejamin está com a Etian Bruno, do Chile, acionamento. Chamada. Gente, vai ver a saída Coral para o nível de voo 1-0-0. A presença autoriza já direto Coral, foi direto para o Zé, ou Coral? Autorizado, direto Coral, direto para o Zé. Certo, atenção, nível de volume 00, direto Coral, direto Bravo Delta. O CNM é 321, no constante de coordenar com a equipe de solo, de modo a fazer o pushback voltada para a saída do partido 3, como se fosse o pushback da posição 05. CNM é 321, no constante de coordenar com a equipe de solo, a efetuar o pushback um pouco mais na retaguarda, de modo a deixar o Boeing da Gol ingressar na TAC e Juliette, posição 04. Na 6314, Solo 28, direita, Solo 1, 21, decimal 9. Direita 1, 21, 9, 3, 1, 4. Confirme 1884. 1884, chama Recife na frequência 12685, alterna 12545. 2685, alterna 2545, voo 1884. Estabilizando o IMS, está para 2187. 2217, complete final do procedimento LS X-Ray, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Ok, chamando a torre 118. Alô, boa tarde, é Xaner 6314, viva na pista pela Alfa. Xaner 6314, estou autorizando o táxi Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette. Alô, Salvador, Xaner 6315, no 1-1, solicita pushback acionamento. 6315, estou autorizando, acho que um táxi. Autorizando pushback acionamento, 6315. Grau 09 Heróis. 100 graus, 9 nós, 3217 Lira Porto. No 620. Está autorizado ingresso Juliette, posição 04. Juliette 04, boa tarde. Romeu, até a Juliette Serra, mantenha-se em condições visuais, 1 mil pés, voando o farol de Itapuã, reporte para, para a descida. Sou B4. Tino, e o horário da BT? Até Romeu, até a Juliette Serra, fica atento ao tráfego, posição 1 hora, 1 a 4 milhas, rumo ao posto. Cruzando 2 mil pés em subida, um Charlie 402. Cinco, cinco aguarda, se tiver acionamento. Aguardando, afirmo, novembro da Suíça. Poderia confirmar o destino do horário do OBT? Para o táxi, eu chamei 6321, meu 689, autonomia 0330, alterna Uberlândia. E depois de ser confirmado, vocês usam a borda? 89089. Dado táxi via parte 1, táxi Índia, quando sair a pista na 0, chama a torre 11895, exílio na 097. Autorizando o táxi, era com a espera que estou no zero, seria pátio, índice, torre 118, decimal 95, ajuste 10 na 7-8-6-3-2-9. Salvador, gol 966. Sim, gol 966. 966, está sem informação Oscar, autorização do nível 390 para Campina Grande. Sim, foi para Pucas e para Aguada no Copa. O Solo, o Xaner 6314, para prosseguir. O Xaner 6314, negativo, mantém a posição. Mantém a posição. Então 3155, está autorizado. Se estiver excelente, é um pronto táxi. Então pronto táxi, são 3155. 3217, Solo 33, direita, Solo 121, decimal 9. Pronto, não pode sair na pista no zero. Xaner 6321, Arim, mantém pista no zero. Juliane, mais respeito ao 0, geometria 21. Solo Salvador, Oceano 6305, pronto para o táxi, com 165 a bordo, 5 horas e 10, Alterna Galeão. É 3105, está autorizado o táxi central através da posição 06, aguardando. Tem que estar autorizado a através da posição 06, 6305, Oceano. Tripulação, 0, que mudou, abaixo da cidade. Desculpe, conversa. Linha 321, ele falou ao 65, controle 120, decimal 8, bom voo. Controle 1208, achando a linha 321, boa tarde. Controle 8, achando a linha 321, na saída da árvore, eleva. Achando a linha 321, contato radar na decolagem, suba via saída da árvore, nível de voo 360. Saída da árvore, nível 360, achando a linha 321. Na 6315, prossegue o táxi, a parte 1, táxi Índia, ponto 010, TOI 11895, ajuste no 0, no site. Sente a parte, Índia, ponto 010, TOI 11895, ajuste 10, 1763, 15, Oxalá. Delta. Sente, subi, mantém nível de voo 080, Juliette, Bravo Delta. Subindo, atenção, nível de voo 08, 0, Juliette, Bravo Delta. 3217, antes da Juliette, 5, Juliette, Avianca. 3217, para o táxi, o TAN 3155, POV 194, 3 horas e 50, alternada é bom. TAN 3192, acione identificação, voando com a BOG para interceptar a chegada Mari, desça para o nível de voo 050, o ajuste no 017. 050, continuidade, vai direto para o TAN 8, tá? TAN 3192, aperto para a BOG e vou ir, TAP. Após para a BOG, direto para a o Papai Romero da Juliette Serra, do ponto de terra divertida. Papai Romero da Juliette Serra, desça para 500 pés, ajuste no 017, reporte visual com o aeróbico. Reportaria da Juliette Serra. 3155, boa tarde, a linha mantém custa da zero. A linha mantém no zero, tá 3155. Prossiga Papa Romeu, Oscar Papa Alfa. Papa Romeu, Oscar Papa Alfa, confirme esse teu plano de voo. Gente, Oscar Papa Alfa, confirme o tipo do equipamento. Xenemia 321, autorizada, vai direto a Lepa. Xenemia 321, autorizada, Lepa. Direto a Lepa, Xenemia 321. Papa Romeu, Oscar Papa Alfa, ciente, mantém-se em condições visuais, voando na proa do CEASA, desça para 1.500 pés, reporte visual confiado. Ok, a Juliette Serra está pulando, visão para o campo. Então, Juliette Serra, chame a torre na sequência 1-8, decimal 9. Então, Juliette Serra. Gente, o Papa Romeu Oscar Papa Alfa, mantenha 1.500 pés, reporte no CEASA. Hotel Juliette Serra, autorizado cruzamento final da pista 1-0, repartida no base pela 7. Reportaria base pela direita para o norte, Hotel Juliette Serra. Gente, mantém perfil da EL, MOB nível 3, 6120, 6315, Oxenar. Romeu Oscar Papa Alfa, copiou o controle? Afirmativo, 370, decola 1-0, curva à esquerda, saída Pucas e via peso 1-0. Faz Neuma e após prossegue direto conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, opera 1208, transponda 5522. Autoridade então, nível 370, de acordo com a rota do plano, decola da pista 10, com curva à esquerda, Pucas. Transponda de parte. Eu pergunto 1-0, até Neuma, após Neuma vai de PT para Campina Grande. Controle 120, decimal 8, transporte 5522, no gol 1966. 1966, o cotejamento está correto, estou autorizado. Se estiver questionamento, chame pronto para o táxi. Livre, pushback, chama ele para o táxi, gol 1966. Pushback, questionamento, o Xenai 6327, posição 2. Então, Juliette Serra na base da 1-7, passado travado. Juliette Serra, pouso caerá do cabeceira, não se autorizado, vento 090 graus, 08 longe. Então, Juliette Serra. Xenemia 3155, decolou 42, controle 1-0, decimal 8, voltou. 0-8, Xenemia 3155. Controle tomador, Xenemia 3155. Xenemia 3155, contato radar na decolagem, sobre a via saída da EL para o nível de voo 320. Ok, 320. 340 confirmando, desculpa, 320 confirmando, Xenemia 3155. Você vai voar direto à posição da EL ou Leda? 3155, mantém o perfil da saída. Mantém o perfil, não, 3155. Juliette Serra, considere sua sala 43. Autorizado, táxi, livre porta parquear. Mano, o apelo da Zero Bala aqui, mantém a posição aí, vou fazer um crankzinho e aí eu vou dar outra partida aí, tá? Ô, Sala, desculpa aí. Tudo bem. Alô, Salvador, é o Gol 966 para o TAC. Nosso POB é de 134, autonomia de 4 horas e 10 e alterna Fortaleza. 966, autorizado o táxi até através da posição 06. Está autorizado o táxi até através da posição 06 para o gol 1966. Ô, Saulo, o Oxalé 6327 vai manter a posição aqui. Se tiver condições, o tráfego pode continuar no táxi sem problemas. A gente aguarda. Gente, então 1966, está autorizado para seguir o táxi até a ponto de espera da pista 10. Quando lá, chame Torre Salvador em 1895, adiciona 017. Positivo então, está reautorizado o táxi até a cabeceira 10. Quando lá, Torre 1895 com ajuste de 1017. Gol 966, obrigado pelo amigo dessa colega da frente. 2000 pés, quer falar das restrições de altitude em TAP. Livre ali a sector 8 na pista 10, rapaz, estabilizado. Autorizado, pista direto para 2000, recorde estabilizado, livre da restrição em TAP, 3192, obrigado. Motor, se possível coordenar a módula para o TAN 3155, ideal será 230. Gente, aguarde coordenação, TAN 3155. Ao 089. Grato, alto, capa para alto. Na 6315, da presente, autorizada por hoje, por base. É, da presente, por base, 6315. Então, 3155, programe após a posição da EL, voar na proa de por base. Após a EL, por base, então, 3155, muito obrigado. Então, na 6315, chame o centro Recife, frequência 1251, na alterna 1-3325. 1-3325, é isso? 1251, secundária 1-3325. Ok, obrigado.